vai. Entre Deus e Fiela, conhece a sua lei. Entre Deus e Fiela, conhece a sua lei. E cada batata tapa do menino. E cada batata tapa do menino. Conhece a sua lei? E cada batata tapa do menino. E cada batata tapa do menino. Pé do menino rei. Menino rei. Pé do menino rei. Menino rei. Cada batata tapa do menino. E cada batata tapa do menino. Pé do menino rei. Menino rei. Pé do menino rei.